Olá. Deus tem sido frequentemente colocado no banco dos réus pelos homens. Sim, é isso que eles fazem, porque é muito comum que os homens acusem Deus de maneira velada ou não, quer dizer, de maneira disfarçada, de maneira não tão visível ou mais visível. O fato é que os homens estão sempre tirando de Deus aquilo que pertence a Ele em termos da perfeição das suas ações. Os homens estão sempre colocando Deus como culpado de não agir como deveria. Ah, onde está Deus? Por que que isso está acontecendo? Deus certamente não está olhando para isso. Para resolver isso, algumas teologias distorcidas têm surgido, como a teoria do processo, a teologia do processo. Alguns pastores, lamentavelmente, têm defendido que Deus ele não tem uma ação contínua na história, uma ação predeterminada, mas que ele está aprendendo com a história. Eles entendem que algumas coisas são incompatíveis com as ações de Deus, como terremotos, qualquer tipo de catástrofe, as guerras. Eles dizem que isso aí não vem de nada que Deus esteja propriamente delineando na sua no seu livro. Não há nada que ele traçou, não é nada que esteja já determinado para acontecer, mas são coisas que vão acontecendo e Deus vai então agindo de forma reativa. Enfim, do incrédulo ao pastor equivocado, que creio eu, alguns deles são realmente incrédulos para falar coisas desse tipo, o que nós temos é um grande problema em compreender as ações de Deus e se submeter àquilo que a Escritura realmente diz. As pessoas gostam de colocar Deus dentro daquilo que elas entendem, Deus agindo dentro do tempo que elas acham que Deus tem que agir e do modo como eles acham que Deus tem que agir. Alguns até inventam teologias em que Deus seria obrigado a cumprir com certas ordens. Deus teria que atender a certas fórmulas de orações poderosas. Deus teria que se submeter a certos rituais, como os falsos deuses de sempre, né? Mas Deus não é assim. E Israel e Judá, aqui falando das nações que se separaram no tempo de Isaías, isso também era uma realidade. Deus estava longe, o Deus verdadeiro, pelo menos, né? O Deus como ele se revelou, estava longe dos conceitos deles, portanto, da vida deles. E no meio dessas advertências que Isaías já vinha fazendo ali para Judá, especialmente seus líderes, como a gente viu na última passagem, Isaías transmitiu um ensino de Deus a respeito do futuro, a respeito de muitas coisas. Agora, o que Isaías vai fazer é usar uma figura. Parece aqui um tipo de parábola pela linguagem. Não é dito aqui uma parábola, mas é o tipo da linguagem das parábolas, né? Uma verdade é transmitida por meio de uma figura, por meio de um exemplo, uma ilustração. Por sinal, uma ilustração muito fácil pro israelita daquele tempo, especialmente muito ligado à terra, à agricultura. Deus sempre fez isso. Deus sempre ensinou as coisas da melhor forma para que essas coisas fossem compreendidas. E claro que Isaías acabou sendo acusado de ser simplista e repetitivo, como a gente já viu, mas ele continua aqui, ele vai usar a figura de um agricultor. E por meio dessa linguagem simples, que eles tanto desprezavam, Deus vai falar por meio de Isaías coisas muito importantes sobre o seu modo de agir. Portanto, vamos voltar aqui ao capítulo 28 de Isaías e nós vamos ler dos versículos 23 a 29 e, portanto, concluindo esse capítulo. Isaías 28, a partir do 23. Ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos e gradeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio e o trigo duro, ou aqui, em outras versões, centeio, nas bordas? O seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Não se debulha o endro com trilhadeira, e sobre o cominho não se faz passar roda de carro. Tira-se o endro com vara e o cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer pão, por isso ninguém o fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Que texto interessante, não? Aqui nós vemos as ações apropriadas, como elas são. E vemos aqui o exemplo do agricultor. Vemos que ele tem o tempo apropriado para cada ação. O agricultor sabe o tempo apropriado para cada ação. Existe o tempo de preparar o solo, como a gente viu nesse texto aqui. O agricultor sabe que deve primeiro descompactar e sulcar o solo. É isso que é referido aqui no texto. Existem os métodos para descompactar o solo através do arado. O arado vai ali soltando os torrões, descompactando. Um solo compactado não é próprio para o plantio. É bastante ineficaz plantar num solo duro, num solo que está compactado, pisado, etc. O solo tem que ficar soltinho, tem que ficar fofo. Além disso, ele tem que ser sulcado, fazer sulcos, não é suco de laranja, suco de goiaba, é sulco, né? É uma fendinha ali, um corte que é feito na terra para poder receber a semente e depois recobrir com aquelas bordinhas de terra que ficaram ali em torno do sulco. Esse é um método que os homens utilizam há muito tempo e aqui já é descrito dessa forma. O agricultor, ele sabe que existe o tempo certo para fazer isso. Ele vai sulcar o solo, ele vai descompactar o solo. Ele sabe que tem o tempo de semear. Ou seja, ele não fica preparando o solo sem parar. O texto é um tanto irônico aqui, porque imagina o agricultor não parar nunca. Ele fica lá o tempo todo só preparando o solo. Prepara, prepara, prepara. Depois ele prepara de novo, depois ele passa mais uma vez o arado, depois ele passa de novo a ferramenta para sulcar, para fazer os sulcos, depois ele passa de novo o arado. E assim ele ficaria, né, o tempo todo. O texto diz que o agricultor não faz isso. Ele sabe quando chega o momento de lançar as sementes, ele sabe quando a terra está pronta, ele já fez o trabalho de afofar e de fazer ali os caminhos para lançar as sementes. E então é isso que ele vai fazer na sequência. Existe o tempo para preparar o solo, existe o tempo para semear nesse solo e existe o tempo, evidentemente, de colher. Cada planta tem o seu tempo ali de maturação. Em determinada época ela vai estar pronta para ser colhida e o agricultor, ele observa. Na verdade, ele já está acostumado com os ciclos das plantas, ele vai adquirindo experiência, muitas vezes ele aprende com os pais, que aprenderam com os pais dele e assim por diante. O fato é que esse aprendizado e esse conhecimento o leva a saber quando ele deve fazer essa colheita e, após colher, dá o destino ali. Cada coisa vai assim ter um preparo adequado, né? Tem que ser ou debulhado, tem que ser às vezes estocado, transportado, enfim, ele vai ter o momento para fazer tudo isso. E o agricultor, ele domina todo esse processo, ele sabe que existe um tempo, ele precisa respeitar esse tempo. Existe o tempo da chuva, existe o tempo da seca, existe a questão da irrigação através de canais que são desviados ali dos rios. O rio tem época que ele está cheio, tem época que não está cheio. Existem as estações do ano apropriadas para cada situação, para cada semeadura. E, como eu disse, o conhecimento humano, ele foi adquirindo essas capacidades. O homem foi adquirindo essas capacidades. Mas o texto nos lembra que essas capacidades, essa condição de aprender com as estações, aprender com os pais, aprender com a própria experiência, tudo isso foram capacidades dadas por Deus ao homem. O texto diz, de maneira muito poética, muito bonita: o seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. É Deus que dá a capacidade. Deus não vai lá revelar para ele: olha, agora você vai fazer isso, você vai fazer. Não é uma revelação especial como o que tem na Escritura. A gente não pode fazer essa confusão. Mas Deus deu essas condições ao ser humano. O ser humano é um ser habilitado a aprender. Deus o fez à sua imagem e semelhança, ou seja, com capacidades de personalidade, com capacidades cognitivas, com capacidades emocionais, com capacidades volitivas, o que quer dizer, ele tem a capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões. Tudo isso foi dado ao homem por Deus. E o homem, com isso, ele sabe o tempo certo em que ele deve fazer cada tarefa. E Deus, o que o texto nos leva imediatamente a deduzir, é que esse Deus que capacitou o agricultor necessariamente é porque ele age no tempo certo. Aliás, Deus age de uma forma precisa. O agricultor pode se enganar. O agricultor, mesmo tendo conhecimento, ele ainda é um ser humano, falho, limitado. Ele depende de circunstâncias que ele não controla. Já Deus não. Deus, ele sabe o tempo e ele também controla o tempo. É algo infinitamente superior à sua própria criação. E nós precisamos nos lembrar disso. Esse Deus que capacitou a conhecermos o tempo, a sabermos o tempo para as coisas, ele age no tempo absolutamente certo. E o fato é que ele não fica repetindo as mesmas coisas, como o texto nos lembra. O agricultor não faz isso. O agricultor não fica o tempo todo fazendo a mesma coisa. Ele vai fazer aquilo que é apropriado a cada momento. Deus, embora seja imutável, Deus não muda, nós mudamos. E tomara que seja sempre para melhor, né? Nem sempre é assim. O fato é que nós mudamos, mas Deus não precisa mudar, ele não vai mudar e não deve mudar em hipótese alguma. Deus é perfeito. Embora ele seja perfeito, embora ele não mude em hipótese alguma, o fato é que ele não faz as coisas de forma repetitiva meramente. As ações de Deus não são meras repetições. O que ele fez para Noé não significa que ele vai fazer para Abraão. O que ele fez para José não significa que ele vai fazer para Isaías. O que ele fez para Paulo não significa que ele vai fazer para João. O que ele fez para mim não significa que ele vai fazer para você. Deus tem essa liberdade de agir no tempo certo. e não vai ficar repetindo as coisas. O que ele fez no passado não significa que ele vai fazer hoje da mesma forma e que no futuro ele é obrigado a repetir as mesmas ações. Isso é muito importante nós assimilarmos a respeito de Deus. Além disso, o texto ele nos mostra que existe o modo apropriado para cada ação. São dois pilares aqui a respeito de tanto no que diz respeito ao agricultor como em relação a Deus, guardadas aqui as proporções, evidentemente. O modo apropriado para cada ação. Sim, o agricultor precisa saber o lugar certo para cada semente. O texto nos lembra que ele não vai semear o cominho, o endro, o trigo, a cevada no mesmo lugar. São lugares diferentes e apropriados ao desenvolvimento de cada planta. Tem plantas que precisam de mais sol ou de menos sol. Tem plantas que se dão bem em solos arenosos ou mais ácidos ou mais alcalinos, mais profundos, com mais cobertura de terra, né? Vamos dizer assim, ou com menos cobertura de terra. E o agricultor, ele domina essa técnica, ele sabe como ele vai plantar, onde ele vai plantar cada coisa, e assim ele lida com cada semente, colocando no seu lugar apropriado. E ele usa, o texto nos lembra, que ele usa o método certo para cada situação. Por exemplo, ele não vai usar aqui a trilhadeira. A trilhadeira é uma ferramenta que vai cortando ali as espigas, né? Seja de que grão for, de tal maneira que vai debulhando, vai separando ali a palha ou a casca conforme o cereal. Ele não vai ser usado, o mesmo instrumento não vai ser usado para separar o cominho, que é uma semente delicada, diferente, ele diz aqui que tem que ser usado uma varinha para ir batendo ali, para separar a casca da sementinha que tá ali dentro. E o outro já é uma madeira, mas não é a trilhadeira também, é uma madeira que o agricultor vai usar para bater naquele grão, para que solte a semente da casca. E assim, a força precisa ser maior ou menor de acordo com cada semente. Umas precisam de mais vigor, ferramentas mais poderosas, mais fortes, outras não, tem que ser de maneira mais delicada. Até mesmo os cascos de animais aqui são referidos, porque isso também era usado algumas vezes para fazer com que os grãos fossem separados. E em relação ao trigo, ele diz: não vai ficar lá passando a trilhadeira o tempo todo até o trigo se esfarelar. É apenas o suficiente para separar a palha do grãozinho. Depois disso é que vai para o moinho, e o moinho é que vai completar o processo para que aquele grão seja esmagado, seja triturado e vire farinha, a farinha apropriada para fazer o pão, para fazer o alimento. Com isso, o texto está dizendo que existe o modo apropriado para cada ação. Tem um lugar certo para cada semente e tem o método certo para cada situação. O ensino aqui é o mesmo, ele prossegue em dizer, né, Os métodos todos que estão sendo usados aqui é porque o agricultor sabe o que está fazendo. Claro, estamos falando aqui do agricultor padrão, né? Aquele que realmente sabe. Você vai dizer assim: ah, mas tem, eu conheço um sujeito que não sabe plantar direito e tal. Existem as exceções, mas aqui está falando do modelo do que é um agricultor que sabe realmente o que está fazendo. Deus deu a esse agricultor também as condições para saber como agir em cada situação. Ele sabe o tempo, mas ele sabe o modo também, e isso também provém daquilo que Deus deu como capacidade de aprender, de observar, desenvolver ferramentas apropriadas. Quem é que deu inteligência ao homem para fazer tudo isso? Quem é que deu essas capacidades para o homem de analisar como é que ele poderia fazer e depois aperfeiçoar essas ferramentas? Se você olhar uma trilhadeira da antiguidade, era de um jeito. Se você olhar as máquinas agrícolas que se fazem hoje em dia, você vai ver que existe uma diferença, um avanço tecnológico enorme. Por quê? Porque o homem é capaz não só de criar, mas de desenvolver as tecnologias. E não tem nenhum problema com isso, porque são capacidades dadas por Deus. Se o homem usa bem ou mal, se todas essas capacidades têm resultado apenas para o bem dos homens, isso já é uma outra questão. Mas o fato é que o homem tem sim essas capacidades e foi Deus que as deu. E o Deus que capacitou o agricultor, ele age também do modo certo. Ele sabe lidar com cada povo de forma distinta. Isso precisa ser entendido à luz do contexto de Isaías. Cada povo aqui que é mencionado é tratado de forma distinta, embora pareça muitas vezes que as coisas se parecem, mas você pode perceber que existe uma distinção, existe uma maneira apropriada como Deus trata com cada povo. E ele age de formas diferentes. Ele age suprindo, ele age desprovendo, ou seja, tirando o suprimento. Ele age com mais rigor ou com menos rigor. Não existe uma padronização na maneira como Deus é rigoroso. Deus pode ter mais ou menos rigor. Todo mundo não é punido da mesma maneira e todo mundo não é abençoado da mesma maneira. Deus livra quando ele quer, como ele quer, quem ele quer. Deus pune da mesma forma. Se você pensar em Israel, por exemplo, como nação do norte aqui, eles foram tratados de forma diferente em relação a Judá. Eles foram realmente dominados e escravizados, levados cativos, levados para o cativeiro pelos assírios. O mesmo não iria acontecer com Judá, e Deus está lembrando Judá o tempo todo disso. Isso não vai acontecer com vocês. Confiem em mim, prestem atenção em mim. Vejam o que eu estou fazendo. Não façam essas alianças com os povos vizinhos. Não estabeleçam uma confiança com alguém além de mim. Não coloquem a confiança nas coisas, nos homens, nas nações, nos poderes do mundo acima da confiança que vocês devem ter em mim. Então, essas advertências são dadas para que eles compreendam que Jerusalém não seria destruída pelos assírios. É claro, depois viriam os babilônios. Por quê? Porque Deus, ele age no tempo certo, ele age do modo certo, na medida certa, ele usa os instrumentos que ele quer. Ele vai usar uma nação ímpia para escravizar o seu povo, mas depois ele vai punir essa nação. E Deus tem tudo isso nas suas mãos. Ele é muito, muito, infinitamente mais sábio que qualquer agricultor, cientista, seja quem for, porque ele sempre vai agir da maneira absolutamente correta. O povo lá de Judá voltaria depois, né, do cativeiro, retornaria, eles seriam libertos depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia. Tudo isso foi decretado por Deus e tudo isso está sendo devidamente controlado e cuidado por Deus. O fato é que os homens, eles têm as suas teorias sobre a origem e a natureza dos seres humanos. Os seres humanos vieram do macaco, o macaco veio de uma ameba, a ameba veio de uma partícula, etc. E assim vai, de modo a desconectar o homem da sua verdadeira origem. E quanto à sua natureza, o homem é um ser, segundo eles, resultado de uma suposta evolução e que adquiriu os seus conhecimentos apenas e tão somente devido ao seu progresso pessoal, ao desenvolvimento da sua mente. O homem não foi criado com uma mente subdesenvolvida, muito menos ele foi extraído de outro ser. O homem foi criado com a mente já desenvolvida, com a mente, com as capacidades que Deus lhe deu. É claro que quando os homens não analisam, não entendem, ou melhor, não querem entender a verdadeira origem e a natureza dos seres humanos, o que eles estão fazendo é fugir da realidade de um Deus criador, um Deus que cria, um Deus que capacita, que sustém os homens. E por isso eles também fogem da sua palavra, porque essa é a consequência natural de você ter um Deus que fez todas as coisas, um Deus que fez o homem, um Deus que se relaciona com esse homem. É claro que Deus tem as suas instruções, Deus tem aquilo que o agrada, que não o agrada, e os homens não querem saber disso, de fato. Então, tem que negar, porque as implicações de um Deus verdadeiro, elas são captadas pelo coração pecaminoso e rebelde do homem. O homem não quer isso e ele foge dessa verdade, e é isso que Judá estava fazendo. É isso que Judá, que deveria crer, que deveria confiar, que deveria entender, que deveria se submeter, não estava fazendo. Por isso o texto diz: deem ouvidos, prestem atenção. Olhem para aquilo que eu estou falando para vocês. Vejam as advertências que eu estou dando para vocês. E é por isso que o texto termina dizendo: isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Esse Deus eles estavam rejeitando, esse Deus eles estavam desprezando, a ele e a sua palavra, evidentemente. Nós sabemos que Jesus Cristo veio, como Paulo diz na Escritura, na plenitude do tempo, ou seja, no tempo exato, no tempo certo, quando o tempo estava completo, quando se completou o tempo designado por Deus, Jesus Cristo veio e cumpriu perfeitamente a justiça de Deus. Ele disse: tudo está consumado na cruz. E é pela cruz que somos justificados. E é por Jesus Cristo que somos também santificados. Ele mesmo disse que ele é a videira verdadeira. E nós que estamos verdadeiramente ligados à videira, o ramo que não está solto, mas o ramo que está ligado vitalmente à videira, que usufrui do fluxo do néctar que procede da videira, nós somos santificados por ele. O Pai celestial, Jesus diz que ele é o agricultor, O agricultor celestial, ele quer colher os melhores frutos. Ele quer colher os melhores frutos de Israel. E ele vai fazer isso. Ele vai usar os seus meios, ele vai usar todas as formas no tempo certo, na medida certa, para que no final a colheita seja de acordo com aquilo que ele designou, e assim é conosco também. E nós devemos confiar nisso, porque Deus, ele vai colher os seus frutos no tempo devido. Portanto, o texto nos leva às seguintes considerações. Devemos ajustar nossas expectativas quanto às ações de Deus. Precisamos fazer esse ajuste. Não devemos esperar de Deus aquilo que Ele não prometeu. Não devemos esperar de Deus que Ele haja no tempo que nós queremos, que Ele faça as coisas que nós queremos. Devemos nos ajustar as nossas expectativas. Deus não muda, mas Ele pode variar no seu modo de agir. Sempre será no tempo certo, no modo certo. E sem erros. Essa deve ser a nossa confiança. E se somos esses ramos realmente ligados à videira, ou seja, se somos crentes de fato, remidos, salvos pelo sangue de Cristo, nós devemos tomar as aflições, as disciplinas, todos os tipos de aflições, sejam disciplina ou não da parte de Deus. Sempre devemos tomá-las como a poda, como Deus poda lá, como o agricultor poda lá a sua videira, Deus poda, os seus filhos. Não é aquela poda feita para que a planta morra, é a poda feita para que a planta seja fortalecida e produza mais e melhor. E é assim que nós devemos compreender a nossa vida à luz das Escrituras. Porque esse Deus é perfeito. Esse Deus, ele tem sempre as ações apropriadas, no tempo certo, no modo certo. O ajuste é algo que é um processo na nossa vida, mas no qual nós devemos estar empenhados. Que Deus nos ajude nisso. Tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.